Fala galera, estamos chegando com mais um episódio do Papo de Japa. Aqui é o Vini, e o Japão é aquele território que ninguém quer começar no Age of Empires. E aí pessoal, aqui é o Samu, e eu tenho mais medo de tsunami do que de terremoto. E aí pessoal, aqui é a Kira, e meu, um dos medos que eu tenho quando eu tiver no Nihon é quando o Monte Fuji estourar, velho. Aí ferrou. Eu já ouvi falar nisso aí. Uhum. É, ele tá ativo ainda, né? É, né? Bom, aqui é o Jun, e eu nasci tão bugado que eu acho que eu nasci com algum tipo de radioatividade de alguma bomba que estourou por lá. Ai, caramba, look at Hulk, velho. Bom, é isso aí, galera. Nesse episódio, a gente vai estar falando um pouco dos desastres naturais do Japão, né? Infelizmente, né, o Japão tem essa peculiaridade aí de ser um território propenso a esse tipo de incidente. Então é isso aí. Bora pro programa. Bom, o Japão, né, ele tem azar aí, né, de ser uma região que fica bem entre três placas tectônicas. Então é a região mais propensa a eventos sísmicos aí no mundo. Não tem nenhum outro país que tenha sofrido tanto, né. Tinha visto aqui um dado que o Japão gastou mais de 181 bilhões de dólares em reformas e reconstruções devido a desastres. A gente pega ao longo da história japonesa, né, são desastres de todos os tipos, né, tipo tsunamis, enchentes, tufões, terremotos, né, que são os principais, e vulcões. Aí como o Japão é um país muito montanhoso, ocorre muitos deslizamentos de terra também. Eu já presenciei em si, quando eu morava lá, um furacão, assim, porém, não que eu me lembre, assim, sabe, porque eu era bem pequeno, assim. Mas a única coisa que eu me lembro, assim, que eu consigo, tipo, ter a imagem na cabeça do carro ter quase virado quando a gente tava dentro dele. Cara. Aí, rapidamente, como o pessoal tá acostumado lá, né? Abrir os vidros quando estão com tornado, né? Que o vento não empurra o carro de uma vez, passa entre as janelas, né? Aí foi bem assustador, assim, pra gente. Imagino, é. Teve a força, né? Um carro, ele levanta como se fosse papel, tá ligado? É, uma das paradas, assim, que deixa com o pé atrás sobre o Japão é isso mesmo, cara. Acho que na primeira tremida que a terra dá, tá ligado? Eu vou comprar passagem de volta já e ligar pra minha mãe chorando. Porque, sei lá, acho que não tenho psicológico pra isso aí, não. O que me lembra é que estavam fabricando, não sei se é lá no Japão, mas sei que tem uma pessoa que estão fabricando, tipo uma cápsula totalmente de metal que é anti-desastres. Você entra dentro daquela cápsula, se caso tem um terremoto, maremoto, alguma coisa que, tipo, deixa você aterrado, te faz sobreviver por 3 dias ali dentro daquele negócio. Caramba. Caso necessário, tá ligado? Nossa, da hora. Ainda vem acoplado com uma boia em cima. Na hora que você aciona a boia, se caso você estiver debaixo d'água, ele sobe. É um negócio de louco, cara. É, interessante, né? Tem uma galera mesmo, né, que é bem precavida até demais, né? Eles sempre estão ali prevendo pra um apocalipse. Eu lembro que tem um programa, algum documentário, acho que não sei se é no Ned Geo, assim, que é uma galera que tá preparada pro apocalipse. Então, aí tem uma galera que, tipo, estoca comida, constrói bunkers na sua casa e, tipo, caraca, se eu fosse japonês, meu, eu também teria, acho que teria essa fixação também, eu compraria todo tipo de coisa que oferecesse alguma segurança, assim, em caso de uma atrocidade como essa. E essa cápsula aí, cara, parece promissora, né? Porra! Então, mas eu não construiria um bunker no Japão, não. Sei lá, eu penso assim, pelo que me disseram, se acontecer do Monte Fuji coisa lá, vai acontecer do quê? Vai começar a jogar bastante lava e vai, aparentemente, a ilha do Japão vai afundar. Então, eu acho que eu não tentaria, não. Ah, não, sim, essa questão de bunker aí era... Não era no Japão, não. Era, tipo, Europa, assim... Não, isso daí até compensa, mas, tipo, o Japão... Assim... Agora o Japão é... Ah, bom, não sei se é um fato do tipo, vai afundar. Ou que eles realmente falam, né? Mas, tipo, eles falam que pode ser que afunde, né? Mas eu não sei se é verdade. É, inclusive, né, tava vendo lá que é previsto que nos próximos 30 anos o Japão seja atingido com mais um super terremoto das mesmas intensidades ou até mais forte que desse último de 2011. Que aí ele ocasionaria um grande tsunami, tipo, de 30 metros, coisa de 35 metros, e como atingiria ali a região da capital, ia ter uma força de devastação enorme. Então é complicado, cara. Você viver assim com... Sabendo, né, que isso pode rolar a qualquer momento, tá ligado? Deve ser bem estranho mesmo. Realmente. Porque aqui é, tipo, no Brasil, né, cara? Qualquer coisa que acontece, assim, tem a ver com a natureza, assim, né? Por exemplo, parece que lá em Manaus, né, aqui no Nordeste, tá tendo muita chuva lá em enchente. E aí, tipo, qualquer coisa assim que foge do controle, a gente já fica, caraca, tipo, já faz um estrago grande. Nossa, alagou ali, levou o carro ali, levou o senhorzinho que morreu lá, tem um monte de gente que aconteceu isso aí, né? Cachorrinho que perdeu também a vida, e assim foi. Sim. Só sei que, assim, pra gente que é, assim, bem complicado esse tipo de situação, pra lá deve ser bem mais, né? Sim, exatamente, porque é uma parada que ameaça até a própria estrutura, assim, do país mesmo, tá ligado? Pode ser que ocorra um desastre maior, né? Possa ameaçar até a questão da existência do país. É, mas no nosso caso é falta de preparo, falta de tudo, cara, porque tudo nosso aqui aqui é, tipo, tudo errado, né? Uhum. Por isso que alaga, por isso que dá tudo esse negócio ruim aí. Nós não temos esses negócios naturais do tipo tsunami, a gente não tem furacão. Às vezes dá uns furacõezinhos aqui, ou raramente, né? Mas, tipo, não temos terremotos. Agora no Japão, lá, os caras são preparados, ainda sofrem. Então, nós podíamos ser preparados e não sofrer, né? Mas não acontece. Sim, sim, é. Fica muito naquela, né? Ah, a gente não precisa mesmo, então nem vamos esquentar a cabeça. Aí quando rola uma parada assim... Desespero bate. É. Agora, mas, então, é essa questão do Japão, né, cara? Você viver com essa sombra aí, né? De que, tipo, uma hora pode acontecer uma parada que pode acabar com tudo. E morrer muita gente. Então deve ser tenso, deve ser muito tenso. Então, pra esse episódio, né, a gente pegou aqui uma lista com os 10 maiores desastres que ocorreram na história do Japão. Vamos lá. Bom, em décimo aqui tá o vulcão de Sakuradima, em 1999. Esse é um vulcão, né, que aparentemente ele tá ativo ainda. É reportado, né, de que ele já entrou em erupção mais de 200 vezes, só no ano de 1995, que era aí, foi 4 anos, né, antes do desastre em 99. Então, ele, durante esses 4 anos, entre 95 e 99, ele foi o vulcão que teve mais atividade no Japão. A agência de meteorologia do Japão classificou ele no número 4. Deu uma classificação aí número 4 pra ele, né? Que aparentemente é uma parada bem, bem pesada. Não sei como funciona bem essa classificação. E é previsto, né, que esse mesmo vulcão ainda tenha mais uma grande erupção no futuro próximo. E ele é... Especialistas, né, estão ali de olho nele atentamente porque corre esse risco. Qual que é o número aí, Akira, das erupções recentes que teve lá, diante das atividades? Em 2010 foram 896 vezes e em 2011 foram 996 vezes. Bom, ele tá muito ativo, né? E nós reclamando das fábricas poluindo, imagina os vulcão. É, pior, cara. Pior que solta de enxofre, né? É incrível o negócio. Não é mole, não. Bom, aí, seguindo a lista, né? Número 9 é o... É o Monte Uzen, em 1792. Esse aqui é bem antigo, né? Pelo que eu vi, esse Monte Uzen é uma área que tem vários vulcões ativos. Ele fica na cidade de Shimbara, na prefeitura de Nagasaki, na ilha de Kyushu, que é a parte mais sul, né, da ilha do Japão. Aí, né, ele foi em 1792 e com a erupção, né, as lavas, elas acabaram desencadeando aí um mega tsunami que matou mais de 15 mil pessoas no Japão. Foi o pior desastre vulcânico aí que se tem relato. O vulcão estava ativo aí entre 90 e 95 e teve uma erupção em 91 que causou a morte aí de 43 pessoas, incluindo 3 vulcanologistas. Exatamente. O oitavo lugar ficaria o terremoto de Miyagi, em 2005. É, ele foi um terremoto que de 7.2 na escala Richter, que é uma escala aí similar à escala Richter. É, Miyagi é nordeste, da Honshu, né? Que é a principal ilha do Japão, que é a central, que é a ilha central do Japão. E Miyagi fica mais pro nordeste. É, esse terremoto acabou causando alerta de tsunami, uma área ali perto da capital, que Tóquio, né? Chegou a sentir o choque também. Teve muitas mortes aí por causa de tetos que acabaram caindo aí e acabou matando pessoas. É relatado aí que mais de 17 mil pessoas ficaram sem energia por causa desse terremoto, mas o que é interessante, né, é que apesar da gente vendo, tipo, esses relatos, os estragos causados, ele é reportado como um dos menos poderosos que o Japão teve recentemente, né? E como a gente falou lá no começo, é reportado que o Japão vai ter um grande terremoto aí nos próximos 30 anos. Quando teve descoberto que o Japão teria esse terremoto aí de 2005, pensou-se que era ele, que seria esse terremoto aí do que, tipo, devastar o Japão, e acabou que ele não foi, e aí, entre aspas, ele foi, acabou sendo uma decepção, né, entre aspas. Aquela decepção boa, né? É, exato. Tipo, ó, estávamos esperando algo maior, só que ainda bem que veio o menorzinho, né? Uhum. Menos mal, né, que o Japão tava preparado. Pelo que eu vi, foi esse terremoto que eles conseguiram testar pela primeira vez um sistema de aviso, né, sobre o terremoto. Parece que os moradores de Tóquio conseguiram receber essa mensagem um minuto antes do terremoto chegar. Então eles conseguiram se preparar, né? É tempo curto, né? Mas é precioso, né, cara? Se você tá debaixo de uma parada assim que pode cair. Exatamente. Eu já ia pra rua, deitava no chão, opa, vou ficar ali de boa. Exatamente, cara. Então cada segundo assim que você ganha numa hora dessas, cara, é muito válido. E em sétimo, a gente tem a data de 1983, o Mar do Japão. O Mar do Japão, ele fica mais pro o outro lado, né? No lado norte do Japão. 1983, na província de Akita. Terremoto, ele durou por 60 segundos, medindo aí 7.8 na escala de magnitude, o que resultou num tsunami de 10 metros de altura, matando cerca de 100 pessoas. Tá com 104, sendo que 100 de tsunami e 4 por... Terremoto. É, sendo que as casas foram mais de 3 mil casas e mais de 706 barcos. Bom, se foram mais de tudo isso de casa e não morreu tanta gente, então quer dizer que deu uma melhora, né? Quer dizer que o Japão tá se preparando um pouquinho melhor aí já no começo. Esse tsunami acabou atingindo algumas comunidades ali pela costa do Japão. E aí, né, o terremoto acabou causando colapso de muitas casas, né? Que nem o Akira falou. Acabou causando muitos acidentes, né, na estrada, assim, devido à liquefação do solo. Em sexto lugar, a gente tem o terremoto de Hokkaido, em 1993. Hokkaido é a ilha que fica mais pro norte. É a última ilha ali, lá em cima do Japão. Ele teve uma magnitude de 7.7. Ele foi marcado aí no nível 8 na escala Mercalli, que é uma escala aí que mede a intensidade sísmica. E ela vai de 1 a 12. Então, ele ficou no 8, né? Então, foi bem forte. Foram 202 pessoas mortas, sendo 28 pessoas desaparecidas e 3 pessoas desaparecidas na Rússia também. É, então, é isso que eu ia falar, que ele foi tão... Ele teve um longo alcance, assim, né? Que foi sentido até no sudeste da... sudoeste da Rússia. Aí, né? Bom, o número que eu tenho aqui já é um pouco diferente. Ele deu 230 fatalidades. Um número até maior que o seu. É, e também, junto com o strike aí do terremoto, acabou causando outro tsunami, né? O Japão é realmente muito propenso a esse tipo de evento, né, cara? Bom, é cercado de água por todos os lados, então não tem como, né, cara? É sem escapatória. É, que tem um terremoto, aí quando você acha que, putz, passou, não, tá, você olha pro lado, tem uma onda gigante vindo. É. Aí você olha pro outro lado, tem tipo um furacão. Você olha mais tipo pro fundo, assim, né? Tem um vulcão soltando lava. Nossa, é um lugar menos propenso pra vida, cara. Cara, realmente, os japoneses são... São sofredores. Esses gostam de lutar pela vida, porque, nossa... Em quinto lugar, a gente tem o famoso terremoto de Kantō, em 1923, talvez é o desastre aí, é um dos mais famosos do Japão. E ocorreu na região de Kantō, né, onde tem também, são um conjunto de várias províncias, mas que está inserido também a província de Tóquio, né, e na ilha de Honshu, que Honshu é o principal, a parte do central do Japão. Uhum. Ele aconteceu no 1º de setembro de 1923, talvez ele tenha sido o mais mortal dos terremotos na história do Japão. Ele foi recordado como o mais poderoso. Aconteceu naquela região, chegando no 7.9 na escala, mas que depois ele seria passado pelo terremoto de 9.0 que a gente teve em 2011, né? Pra um país, né, que enfrenta mais de 5 mil terremotos por ano, né? Esse daí deixou uma marca, né? Os números que eu tenho aqui, né, tipo, tão bem altos, tipo, foi uma estimativa bem alta. E essa estimativa aqui é de 200 mil mortos, e mais de 500 milhões de casas foram destruídas por tanto pelo terremoto, quanto por tempestades de tempestades, fogo, que todos os danos aí, né, que são gerados por um desastre desse. O terremoto também causou tsunami, né, com ondas aí de até 10 metros de altura. E aí, cara, o que chama atenção é a duração, porque tem várias contas aí que dizem que durou o terremoto de entre 4 até 10 minutos. Então, cara, pensa, meu, tipo, 10 minutos de terremoto... Dá pra ficar tonto, hein, filho? Dá pra ficar muito tonto. É muita coisa. E as pessoas que tem aquele negócio chamado, aquela doença lá que as pessoas ficam tontas de balança? Labirintite? Labirintite. Nossa, as pessoas morrem só de ter tremido, filho. Podia nem cair nada, ou pode ter nem tsunami. Vá, morreu. Estourou o tímpano ali. E mesmo que você tenha alguma estrutura, né, preparada pra um evento desses, cara, mas 10 minutos ali, provavelmente essa estrutura vai ter cedido, né, cara? Acho que nenhuma delas é preparada pra tanto tempo, assim, de suportar tanto tempo, assim, de pressão. Ah, sei lá, a tecnologia do Japão é bem... É, que o detalhe é que esse aqui é em 1923, né, cara? Ah, é fato. Então, não tem como. Deve ter caído tudo. Tanto é meio milhão aqui de casas destruídas. Então é um impacto descomunal mesmo. Em quarto lugar, a gente tem o terremoto de Nankaido, em 1946, na região sul do Japão, ali junto com Shikoku, as quatro províncias. É, esse daí, cara, esse daí foi muito forte. Ele tava ocupando aí uma das primeiras posições no ranking. Ele teve 8.4 de magnitude. Ele atingiu aí bem, parece que às 4h20 da manhã. Pegou todo mundo de surpresa, né? Exatamente, cara. A pessoa tava dormindo assim de boa na cama, daqui a pouco veio uma pedra na cabeça. Tá! Exato. Mas parece que essa península aí de Nankai, é esperado que ela ocorra terremotos por ali a cada 100, 150 anos, nesse período mais ou menos. Então rola terremotos ali periodicamente. Só que, né, esse daí acabou sendo muito, talvez, mais forte do que eles imaginavam, né? Ele também, né, causou grandes tsunamis, destruíram em cerca de 1.400 casas e causaram mais de 1.500 mortes. O terremoto foi sentido por quase todos os lugares na área central, no oeste do país, fazendo com que ele tenha sido um dos mais poderosos terremotos que já ocorreram no Japão. Tá, chitoso, então, foram um dos mais poderosos que aconteceram no Japão, então. É, cara, todos são super destrutivos, né? Só tem uns que conseguem ir mais além. Pior, né? Nossa, é tudo muito destrutivo, né? Qualquer coisinha já, tipo, sai fazendo... É a natureza, né, cara? É. É aquela coisa, né, cara? A natureza, ela tá lá de boa e nós estamos destruindo ela, então ela vai... Opa, deixa eu passar perto de vocês agora, seus trouxas. Tá! Não, mas é, cara, tipo, eu tinha falado um pouco mais cedo aí pro Salmão que é isso, cara, não importa o quanto que a gente avance tecnologicamente, né, em outros sentidos, a gente continua muito à mercê da natureza, cara, não adianta. Pra, tipo, acabar o mundo, cara, é dali pra ali, cara. Só cair uma chuvinha aí mais torrencial, ou rolar uma parada dessas que a gente já era, que a gente ainda não se preparou pra se defender da força da natureza. É porque é aquela coisa, né, cara, a gente depende da natureza pra tudo, primeiro de tudo. Depende da natureza pra fazer comida, depende da natureza pra fazer qualquer coisa, porque é através dela que nós conseguimos matéria-prima, comida, tudo. Como a gente depende da natureza pra isso, ao mesmo tempo ela pode passar a perna de onde a gente quiser. Se ela quiser destruir a gente, ela destrói, mano. É isso, cara. Não tem como a gente bater de frente com a força da natureza, cara. É simples assim. Vamos chegar agora no top 3 aí da lista. Em terceiro lugar, em 1944, terremoto de Tōnankai. Tōnankai é mais a região também sul, né? Só que mais centro-sul que fala. Mais na parte da costa do Japão, províncias como Aichi, Gifu e Mie. Ele foi em 7 de dezembro de 1944. Esse daí, ele é interessante porque como ele aconteceu ao mesmo tempo que estava rolando a Segunda Guerra, ele meio que foi abafado, assim, pelo Japão, porque o Japão não queria demonstrar uma fraqueza, né? Tipo, perder moral enquanto perante aos outros adversários, né? Então é bem, bem obscuro, assim, os dados, assim, tanto que ninguém sabe direito quantas pessoas que morreram, mas tem uma estimativa aí de mais de 1.300 pessoas, também tsunamis, né, que causam aquela destruição lá, né, que a gente já sabe. E, cara, mas ele é reportado como um dos mais fortes, sim, que já houveram. Mas com essa questão aí da guerra, tipo, ninguém sabe realmente o poder que ele teve. Interessante, né, que a gente vê como a guerra mexe, né, com os brios aí de um país, né, cara? Os caras são no meio da guerra, acontece uma tragédia dessas e, cara, não, vamos fingir que nada aconteceu aqui pra, justamente pra gente não mostrar que alguma fraqueza ou perder a moral, assim, né? Porque o próprio Japão, né, o Japão só foi se render mesmo na guerra quando não tinha mais jeito, né, cara? Tomou duas bombas atômicas já. É, Japão, quantas vezes, né, que, tipo, destruiu, aí reconstrói, destrói, reconstrói. Sim. Mas o que dá pra ver, assim, é a velocidade que eles fazem isso, né, cara? É muito incrível, cara. O que uma construção dura 3, 4 anos aqui, lá eles fazem, tipo, em semanas. É, ficou famoso, né, uma imagem aí na internet, né, de um buraco, uma cratera na rua do Japão, sim, gigante, sim. Que, tipo, no outro dia já tava... Já estavam totalmente quase totalmente construídos, já. Exatamente, cara. E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, se um buraco daquele ali acontece... Ia continuar lá ainda. Anos, são anos pra tapar um buraco. É pior. Aqui, né, é muita coisa assim, que muitos procedimentos, né, muita burocracia. Pra tudo tem muita. Passa ali, depois passa aqui, passa lá e demora. Mais dinheiro rolando também. Sim, sim. Faturamento aí. Exato. É, a gente pode fazer um negócio aqui por 100, né? Mas eu não vou ganhar nada, você não vai ganhar nada. Ah, então vamos demorar mais um pouquinho, a gente faz por 500, você leva 100, eu levo mais 100. E aí depois a gente o buraco faz. Leva mais 100, é. Daí mais alguns caras aí levam mais 100. Exato, exato. Bom, vamos seguir aqui com a lista. Segundo lugar? Em segundo lugar, o grande terremoto de Hanshin, 1995. Hanshin fica na parte mais sudoeste da prefeitura de Hyogo. Bom, esse terremoto, né, ele aconteceu em 17 de janeiro de 1995. Esse terremoto, ele durou 20 segundos. Mas, cara, ele foi tão forte que nesses míseros 20 segundos ele destruiu mais de 150 mil construções e causou a destruição de 120 até 150 cais no porto de Kobe, né? Então, causou incêndio, causou diversos problemas, vazamento de gás na cidade. Tem isso também, né, cara? Que além da destruição em si, né, gera muito problema, né? Então, a água acaba contaminando, as pessoas ficam sem energia, vazamento de gás, então... Realmente leva um tempo pra até que tudo seja, volte ao normal, né? Pelo menos numa situação controlável. Então, cara, deve ser uma situação aterrorizante mesmo, né? Tem uma foto desse terremoto, é uma foto de uma ponte, que ela tá torta, assim, ó. Onde tem várias pessoas mortas lá. Essa ponte, meu pai ia passar no dia. Nesse dia aconteceu esse terremoto, era pro meu pai passar também nessa ponte. Só que cancelaram, né? Ele não passou por ali. Caraca. Se ele tivesse passado no mesmo horário, na hora ali, provavelmente ele estaria no meio. Mas caiu a ponte, sim? Entortou assim pro lado. Aí tudo que tava lá caiu, né? Nossa. E, graças a Deus. Tenso. O terremoto aí chegou 7.3 na escala de magnitude. E as casualidades, né, resultantes foram mais de 6 mil mortos e mais de 300 mil feridos ou desabrigados. Então, realmente, com esses números aqui, né, cara, ele foi destrutivo mesmo. Esse desastre também é bem conhecido pelo nome de terremoto de Kobe, né, que foi uma das cidades que acho que foi mais destruída nesse terremoto, que foi muito próximo. Sim, sim. E pra fechar, né, esse aqui foi o mais recente, né, que praticamente todo mundo tomou conhecimento aí, né, se solidarizou com o Japão, que foi o terremoto de Tohoku em 2011, que fica, Tohoku é a área nordeste do Japão. Talvez também é um dos mais famosos, né, um dos desastres mais famosos do Japão. Porque a mídia propagou bem em cima disso aí, é, né? Que ele já foi na época das mídias de exato, desastres. Exato, exato. É. Então foi com certeza um dos mais famosos. Eu já me lembro que... Como foi aqui, noticiaram bem de manhãzinha, né? Eu lembro que o meu tio ligou, eu já acordei com meu pai acordando, minha mãe, acordo, já vão. Aí eu acordei com uma cara tipo, caramba, o que tá acontecendo, né? Eu vi na TV lá, toda aquela coisa acontecendo, mano. Foi terrível também ver aquela imagem lá do... Aterrorizante, né, cara? Porque às vezes você pensa, você lembra assim, nossa, a gente tem amigos no Japão. Exato. Nossa, a gente tem família no Japão. Então, isso foi o primeiro pensamento da minha mãe, né? Ela já acordou quase chorando já. É complicado esse tipo de coisa, né? É, esse terremoto, né, ele foi tão poderoso que ele passou, bateu o recorde, né, do grande terremoto de Kanto. E ele mediu aí 9.0 na escala. Poderosíssimo, né? Se a gente falou de terremotos de 7.0 aí que fizeram muita destruição, imagina um 9.0. Ele foi um desses aí, terremotos que eram previstos, né, com poder devastador. Ele atingiu aí o Japão numa sexta-feira, dia 11 de março de 2011, e foi o terremoto mais poderoso da história e o quinto mais poderoso da história do mundo moderno, desde que começou a contagem aí. Esse terremoto, ele desencadeou um tsunami de... 40,5 metros, é isso mesmo? Exatamente, exato, cara. 40 metros. Cara, 40 metros é maior que o Ultraman, mano. Velho. Imagina a catástrofe, né? Sim, sim. Isso causa. É, porque esse, ao contrário dos outros, né, é um que a gente tem todas as imagens, praticamente, pra gente acessar ali no YouTube, né, cara? Então você vê aquilo, você fica muito chocado, porque não é filme, né, cara? Porque ele foi real, aconteceu com pessoas reais. Eu lembro de um vídeo, porque é triste, né? Tava no YouTube lá, tava vindo lá, a água tava subindo, só que tinha dois idosos. Obviamente eles vão correr. Todo mundo em cima do morro lá, corre, corre. Obviamente não deu tempo, né? A água já tomou conta de tudo lá e infelizmente, cara, aquilo foi triste ver, mano. É forte, as imagens são bem fortes. Mas as pessoas do morro também acabaram morrendo? Não, pode ser um lugar mais alto, né? É, mas 45 metros, sim. Não. Onde eles estavam, não era no início da onda já. Né? Ah, não, já estavam chegando lá. Só que assim, eles estão ali, mas tem que subir também. Porque vai chegando a água, vai subindo, né? Tá levando casa junto, cara. Casa, navio. Na hora que a onda pega junto com as casas e tudo dentro da... Nossa, e pega uma e esmaga, cara. Meu, a água é uma parada muito poderosa, né? Tipo, a força... É absurda. Até mesmo quando ela tá parada, ela é absurdamente forte. Se você afunda, tipo, num lugar, tipo, muito grande, a pressão da água já é suficiente pra esmagar um corpo, cara. Sim. É. Dependendo da profundidade que você vai, o negócio é louco, cara. A água é um negócio perigoso demais. Por isso que eu tenho mais medo de tsunami do que de terremoto. É verdade, como ele já havia dito antes. Eu disse no começo. É que realmente, né, cara, o terremoto, o Japão é mais ou menos ali preparado pra isso. E você tem como ir pra um lugar seguro também. Tsunami já é outro ele tipo, sai varrindo tudo. É a consequência, né? É, exatamente. Então você já tá se recuperando ali do golpe, né, cara? E, bum, vem uma onda gigante. É tenso, cara. É muito tenso. E esse daí foi o desastre que mais foi custoso aí na história da humanidade, né? O Banco Mundial estimou aí um custo total econômico de 235 bilhões de dólares ocasionados por esse terremoto. E, de acordo com as autoridades, foram mais de 15 mil mortes confirmadas e mais de 2.500 desaparecidos. O abalo sísmico aí causou danos, destruição de rodovias e linhas ferroviárias, assim como incêndio em várias regiões. Uma barragem rompeu, ou seja, mais água, e aproximadamente 4,4 milhões de habitantes no Nordeste do Japão ficaram sem energia elétrica, e mais 1,4 milhões sem água. Então, aquilo que eu falei, né? Não é só o impacto em si, né? São mais... problemas que podem acabar gerando, né? Exatamente. Falta problemas... de água, falta de comida, falta de acesso para lugares onde você quer ir, sem dizer mais a explosão da fábrica não do... da usina nuclear. Usina de... sem energia elétrica. Um problema atrás do outro, né? Esse, teve essa questão da usina nuclear mesmo, né? Que foi uma grande preocupação, né? Que a central nuclear de Fukushima sofreu uma explosão aproximadamente 24 horas depois do primeiro terremoto. E apesar dessa explosão, o núcleo ali, né, não foi comprometido. Então, dos males, o menor. Mas essa questão nuclear também causou bastante preocupação na hora, assim, né? Porque teve a preocupação ali de água contaminada, alimentos contaminados. Então, pensa, né, cara? Num momento de desastre, muitas pessoas desabrigadas. Solo contaminado, tudo contaminado, cara. Contaminou muita coisa, né? Aparentemente, um lugar ali, daquela parte ali, ficou inabitável, né? Totalmente inabitável. Não pode mais viver ali por não sei quanto tempo aí. Sim. Sem dizer que essa contaminação toda foi pro mar, né? Então, tá chegando em várias costas de várias cidades por aí. Vários países por aí, no caso. Bem tenso. É aquilo que a gente falou, né? O Japão já tem essa característica de ser um país que se reconstrói muito rápido, né? Adquiriu aí essa capacidade, muito pela cultura, né, do povo, né? Quanto também, né, pela capacidade. É um país que se desenvolveu, né? A gente imagina... Não tem como, né, não fazer a comparação com o nosso país, né, cara? Porque o Japão, cara, se recuperou de duas bombas nucleares e todo ano os caras têm vários terremotos, desastres naturais, e eles estão no topo. Sempre se reconstruindo, sempre inovando, sempre se desenvolvendo. Aqui a gente não tem nada disso e essa zica toda, né, que a gente vê. É, tantos lugares no mundo a gente podia ter lá, arranjar um espacinho pra colocar o Japão, né? Tipo, sei lá, passar todos os pessoais que moram no Japão e mudar pra outro lugar e falar que ali é Japão, da parte de hoje, entendeu? Exato, cara. Porque, sei lá, cara, é um lugar horrível. Eu vou falar a verdade. Cara, por mais que seja um lugar da tecnologia, um lugar, tipo, incrível, que todo mundo fala assim, ah, o Japão, lá tudo mais barato, que não sei o que, lá, trabalhar, ficar rico e tal. Mas, mano, você pega e vê. Mano, um lugar é cercado de todos os desastres naturais possíveis. Tem vulcão, tem furacão, tem terremoto, tem... Tsunami. Mano, a desgraça toda, cara, tsunami. Ele já é cercado por água, cara. Então, se deu um terremoto ali, é certeza de tsunami, cara. Vê, ó, terremoto, tá, tsunami. Já era. Entendeu? É, então eu acho que assim, a gente devia, sei lá, pensar assim, né? Vamos arranjar um espacinho do Japão, assim, pra o Japão fundar tudo pra lá, né? E deixar aquela ilha pra lá, porque uma hora vai afundar aquilo lá. Verdade. Eu acho que pode ser até uma parada real, cara, dependendo do que, da conjuntura aí, dos próximos anos. Ainda mais com esse outro último aí que você falou aí, que vai vir aí pra frente, né? É, esse que é previsto. Esse tá previsto. Acho que os especialistas preveem que tem 70% de chance de rolar. Tem uns mais pessimistas ainda que dizem que é 98% de chance. Então... dependendo aí do poder dele aí, cara, pode ser que ele tenha uma... resultados catastróficos mesmo. Pode acabar perdendo o Japão em si. É, porque atualmente, né, tem a questão ali da Coreia do Norte ali, né, cara? Porque a Coreia do Norte resolve fazer um ataque ali, né? Eles têm realmente tem um míssil fodão ali. O primeiro lugar que eles atacariam era o Japão. Tá bem próximo ali. Exato. E até um míssil chegar nos Estados Unidos é difícil, né? Da onde eles estão. Só que, cara, se você parar pra pensar, mano, a chance maior da gente ver o Japão sendo destruído, cara, é por um desastre natural mesmo. Não é nem a guerra. Porque a guerra, querendo ou não, você tem como você se preparar ali, né? Se defender. Mas agora isso aqui não. Não adianta. Não adianta. Se dá um probleminha ali, já é. Vai fazer o quê? Vai colocar uns propulsores debaixo do Japão e fazer voar, mano? Não vai dar certo não, mano. 20% dos terremotos e abalos sísmicos que acontecem na Terra são lá no Japão. Ou seja, um quinto aí do... O pessoal fala assim, 20%, não é quase nada, mas vai ver quantos países tem no mundo, filho. Exatamente, mas se a gente for pegar, né, se forem 10 mil terremotos por ano, significa que 2 mil são só no Japão, hein? Tudo para um país só e os outros 8 mil são divididos por todos os países. O país é extremamente pequeno. Exato. É um país exatamente pequeno, é uma ilha, cara. Uhum. Cara, é complicado, cara, imagina. Em 2020, né, o Japão vai ser sede das Olimpíadas e eles estão realmente muito preocupados com essa questão aí, né, de pra garantir a segurança de todo mundo, né, porque o país vai receber naturalmente vários estrangeiros e é uma galera, né, que não tem o preparo, assim, a instrução, né, que teria um japonês, né, em caso de emergência. Então o Japão já tem tomado essas medidas já de orientar a população, né, nesses casos de emergência, fazer, se não me engano, eles criaram um comitê que é contenção de desastre, algo do tipo assim, justamente pra isso, né? Mas a gente vê, né, que as construções japonesas já são mais reforçadas. Mais preparadas, melhor dizendo, né? Uhum. É. Não que exatamente seja reforçada, mas tem um jeito especial de montar, um jeito especial de colocar o lugar no lugar certo, né? Eles usam... Principalmente em prédio assim, eles usam amortecedor, né? Mesmo esquema de carro, assim, tipo, eles deixam na base. É que tem que ver a imagem pra ficar mais claro, né? Talvez depois a gente coloque aí a imagem no site. Mas eles usam amortecedores especiais pra segurar o tremor, né? O prédio não absorver balança. Absorver o impacto, né? É, absorver. E tem dois tipos aí que eles usam, que é um que é o... Um que é menos caro, né? Porque esse sistema é bem caro. Um que é menos caro, que usa em prédios menores, que é esse amortecedor tradicional, né? E o mais caro, que é o amortecedor que é movido eletronicamente, né? Ele pode acionar eletronicamente. Só que é o mais caro. Eles usam em prédios maiores. Além de... Nesses prédios maiores também eles usam... Na parede também tem amortecedor. E mais na área... do topo do prédio, para segurar o vento, eles também colocam tipo um pêndulo, né, dentro do prédio para segurar porque quando venta, senão o prédio começa a, como fala, ir pros lados, né? Um exemplo aí, se não me engano, é em Taipei, tem um prédio que eles usam um pêndulo desse dentro do prédio de 660 toneladas. Caraca. Para segurar, né? Então, é uma dessa tecnologia que eles usam também, né? A gente tava vendo, né, que eles estão construindo uma espécie de torres de evacuação em caso de tsunami, né? São umas torres bem altas e elas são equipadas, que nem o Jundi falou, são tipo aquelas cápsulas mesmo que você falou, que a galera entra ela, tipo, não sei qual é a capacidade de pessoas que tem ali, e elas são meio que são a prova de tsunamis ali, elas flutuam e tal. Mas já é construído isso, já é construído. Ah, legal, cara. Porque eu acho que é bom se preparar para o próximo, né? Isso, só que é uma parada meio cara, né? Se eu não me engano, acho que uma torre custa cerca de 500 milhões de euros. Uou, muita grana mesmo. Então é uma parada bem cara. Tem estrutura bem sim. Reforçado para... É o negócio de apocalipse, né, cara? Preparação de apocalipse, né? E o que eu tinha falado lá antes é que foi o primeiro-ministro, né, o Shinzo Abe, ele anunciou aí a cooperação e iniciativa de redução de risco de desastre, né, que é o treinamento aí de 40 mil pessoas e um investimento total de 4 bilhões de dólares por ano para esse fundo, que tem como objetivo aí reduzir, né, o risco de desastre, reduzir não, né, o risco, porque não tem como, é uma parada que não depende deles, mas preparar, reduzir, né, danos em caso de desastre, tanto ter pessoas treinadas ali em caso de desastre, quanto questões de estrutura, né, que nem a gente acabou de citar aqui. Bom, mais ou menos é isso, né, tipo, é um tema meio tenso assim, né, porque é muita informação técnica assim, né, tipo lá de vulcão, de terremoto, não tem nenhum geólogo aqui, né, e talvez esse episódio tenha ficado um pouco mais curto, mas é pra passar, dá pra passar bem, né, que os japoneses sofrem, né, com essa questão ambiental aí. Isso afeta o modo de vida dos japoneses, né, afeta a sociedade de uma maneira geral. Então aí, pra encerrar, o que vocês podem dizer de considerações finais? Bom, acredito que minha consideração final já tinha dito antes. Cara, vamos arranjar um espacinho de terra pro Japão e mudar todo mundo pra lá, porque tá triste, velho, tá triste a situação, porque coitado deles, cara, realmente. Mas minha conclusão final é o quê? O Japão é um lugar muito bem preparado, os caras têm tecnologia, os caras são inteligentes, então as melhores cabeças acredito que são de lá, tá ligado? Pra criar esse tipo de coisa. Pela experiência que eles têm, então eles acabam mostrando pra outros países que eles são, tipo, superiores eles a parte de sobreviver. Porque se até hoje eles estão lá vivos, depois de tudo que eles passaram, os bichos sobrevivem muito bem, entendeu? Então é isso aí. É o que eu acredito. A consideração final é que agora eu tenho medo de água também, cara, de tsunami, velho. Depois de tudo que eu li aí de notícia. É isso. O Japão, eu acho incrível a capacidade de recuperação, né, que o país tem, mesmo com todos esses desastres aí, rapidamente ele recupera, né, juntamente com a própria população, ajuda um ao outro, né? Sim, sim. Então, também acho isso super bacana e muito importante em qualquer país. Exato, é. Acho que o mais importante é isso, né? Que é a questão natural, né? E além das nossas forças, do nosso alcance, então não tem muito o que fazer. Infelizmente, é uma peculiaridade ali da região. Mas o que a gente vale destacar é isso, é a cultura do povo japonês, né? De se reconstruir, a dedicação deles, a solidariedade, né? Com o próximo, não é aquela mentalidade mesquinha, né? E individualista. E é isso, cara. Tipo, se fosse possível realmente, né? Achar um espaço de terra, assim, pra fazer o Japão 2.0 aí, o New Japan, e mandar o povo japonês pra lá, realmente seria bom. Quem sabe aqui no Brasil, né? Vai ser espaço aqui. Pô, seria uma boa, porque aí vai que o Brasil começa a mudar pra melhor, né? É, cara. É uma ótima boa. Porque o que faz o Japão, cara, são os japoneses mesmo, né? A gente vê o quanto esse país evoluiu, se desenvolveu, e as coisas que mais chamam a atenção no Japão, a maioria delas são em relação à cultura, são em relação a hábitos, são em relação a respeito, né, cara? Invenções do Japão, né? É bem difícil, ao contrário do Brasil, por exemplo, né? Se você fala do Brasil, a gente tenta resaltar o quê? Belezas naturais, né? Exato. Então você fala... Que no caso não sobraram muitas, né? É, que a gente já tá fazendo... A gente já tá fazendo a questão de destruir algumas delas. Né? Então o Japão não, hoje é totalmente o contrário disso, né? Os pontos fortes do Japão são coisas que a sociedade construiu, as coisas que a sociedade desenvolveu. Então acho que eles têm esse ponto positivo que eles não dependem ali do ambiente. E acho isso muito, muito admirável da parte deles. E é isso aí, né? Que a mãe natureza seja menos rigorosa, menos agressiva com o Japão nos próximos anos, que a gente ainda tem que ir lá e que ele esteja inteiro quando a gente for lá. Esperamos que sim, né? Sim, sim. E é isso aí, a gente volta na semana que vem. Assina aí o nosso feed, se você não assinou ainda, curta a página no Facebook, segue no Instagram. Se você tá escutando ele pela primeira vez, né, que sempre tem, escute os outros episódios. A qualidade provavelmente tá aumentando, né, do primeiro até esse, então, sei lá, se você quiser ir do melhor pro pior, ou do pior pro melhor, eu recomendo ir do pior pro melhor, que você vai notando a diferença, né? É, exato, exato. É isso aí, até semana que vem, então. Falou. Falou. Muito obrigado. Valeu.